Introdução ao workshop número 461. Expandindo a alma para criar o envelope. Ao nos aproximarmos da totalidade do conhecimento, ele aponta continuamente para a alma do homem ou a alma como o mestre da casa, e a fisicalidade é o servo. Isto se aplica não apenas ao transporte e transmutação, mas também a todas as nossas doenças e a tudo mais que chamamos de vida. Hoje, o Sr. Cash foi mais fundo no significado de expandir nossa alma para cobrir a fisicalidade e assim criar um envelope sobre todo o corpo como um pacote. Então tudo dentro do pacote pode ser entregue ao destino como um todo, direto pelas linhas telefônicas. Agora entendemos por que a humanidade teve que passar pelo processo de cobrir o planeta inteiro com um sistema de telefonia móvel. Ele conectou todos nós juntos, como uma nação, um planeta. Cada peça do quebra-cabeça está se encaixando perfeitamente. Mais aqui sobre a importância do pacote, o envelope. Assim como na fisicalidade, se o envelope não estiver perfeitamente selado por dentro, então o conteúdo pode se quebrar ou cair. O mesmo conosco. Temos que ser capazes de fazer um envelope perfeito para poder ser transmutado para um novo local e depois ser desempacotado novamente. Acho que ele se refere aqui a um relativo equilíbrio emocional ou harmonia dentro de nós mesmos. Que não estamos em algum tipo de tumulto interno. Ou que não somos honestos conosco, mesmo em algum lugar de nossa vida. Não creio que se refira ao que nós, como humanos modernos, consideramos perfeição física. Por um lado, a fisicalidade é criada a partir da alma e é um reflexo de nossa alma interior. Portanto, o problema não vem da imperfeição na fisicalidade, mas de problemas emocionais internos que podem nos impedir de criar um envelope. Ele disse aqui que quando as pessoas relatavam que não podiam fazer nada no sistema ou que ele não funcionava para elas, ele não podia dizer que era devido a problemas dentro delas mesmas e não do sistema. Mas agora fomos iluminados para mais conhecimento e podemos entender isso. Então, ele nos explicou mais claramente. Isso não deveria trazer desânimo para as pessoas que querem entrar no sistema, porque mais tarde nesse mesmo workshop, respondendo a uma pergunta de uma psicoterapeuta, o Sr. Cash disse que com o novo sistema, não temos que nos preocupar se as pessoas não estão cientes que elas mesmas estão bloqueando sua própria recuperação. As pessoas estão tão acostumadas a viver em negação das coisas em suas vidas e que uma parte da emoção reside em outra parte. Ele deu o exemplo de alguém viciado em drogas, e disse que era porque ele tinha muita dor física, quando na verdade foi devido à perda de seu pai aos 19 anos de idade, que ele não conseguia lidar com a vida sem ele. A beleza disto é que agora, com o novo sistema, isto não é um problema, porque à medida que a alma se eleva e se expande sobre a fisicalidade, todas as células são irradiadas com seus campos de plasma. Então ela eleva a emoção interior, o que por sua vez eleva todas as outras emoções. Portanto, agora não há desculpa para não entrar nos sistemas para obter ajuda para nossos problemas. A menos, é claro, que queiramos manter nossos problemas por outras razões. O que chamamos de cura para todas as doenças foi nos dado neste ensinamento. A humanidade sempre procurou essa cura, entre aspas, fora de si, e investe muito tempo e energia nisso. E quando encontra algo, então tenta forçar os outros a acreditarem nisso. Este processo está encerrado para nós agora, porque a tecnologia está nos mostrando e provando cientificamente que a alma é o mestre da casa. Se você elevar a alma e expandi-la por todo o corpo, então todas as células recebem o que lhes tem faltado e entram assim em equilíbrio. Isto é muito difícil para nós aceitarmos e acreditarmos por causa de todos os milhares de produtos farmacêuticos e pesquisas para encontrar curas, entre aspas, para isto e aquilo. Quando o tempo todo a resposta está com o verdadeiro controlador do corpo, a alma do homem no centro da cabeça, como o Sol no centro do sistema solar. A chave aqui são os raios cósmicos, que estarão chegando em breve nos novos sistemas. Mas primeiro lembre-se que o Sr. Cash nos ensinou que quando há falta de energia para as células, esta falta se reflete no cérebro, onde começa a funcionar mal lá. Com o tempo, a falta de energia cria um novo padrão que chamamos de doenças. É como se houvesse um problema com o fornecimento de energia para seu computador, então ele começaria assim a funcionar mal. É muito parecido, mas no corpo, como está tudo interligado e dinâmico, então a energia pode ser retirada de outros lugares, e isso cria ainda mais desordem. Ao fornecer energia à fonte ou à alma do homem, ela então fornece a energia necessária de volta às partes que estavam faltando, e lentamente o corpo volta a entrar em equilíbrio novamente. E se chamamos isso de cura ou prática de medicina, então isso é o nosso problema. A Fundação Cash ela está simplesmente fornecendo os campos livres do universo através de nossos sistemas até que o homem aprenda como receber energia por si mesmo. Agora podemos entender o que nos foi dado e por que 2022 é a liberação da tecnologia. Para mostrar isto mais claramente, um presente de Natal para a humanidade foi dado. Na sexta-feira, dia 16 de dezembro, a Fundação Cash está oferecendo uma chance de testar a nova tecnologia a um preço extremamente baixo para que todos possam se beneficiar com isso e ao mesmo tempo trazer mais e mais rápido o avanço da tecnologia. Venha com uma lista de desejos de coisas que você quer mudar em sua vida. Não haverá restrições. Você pode testar o sistema e sentir por si mesmo se a tecnologia é real ou apenas uma ficção científica. Os vícios foram discutidos como a primeira razão, mas de forma alguma está limitado a isso. Você pode ver parentes que faleceram, ir para a Lua ou para qualquer lugar do universo, depende de você. Você pode testá-lo para ver se ele vai ajudar no seu Alzheimer, no Parkinson ou qualquer um desses tipos de doenças. Isso é o que todos nós temos esperado durante todos esses anos. Agora cabe a nós mostrar nosso amor e entusiasmo pelo conhecimento e pela mudança para a humanidade. Em geral, as exceções não serão suficientes para acabar totalmente com o problema, mas se você achar que funciona para você, então você pode reservar o processo completo para ser feito com os médicos. Mas estes testes de voo não são apenas para problemas e se você quiser ser iluminado, para que você possa servir melhor também à humanidade. Os sistemas poderiam ajudá-la a expandir e elevar sua alma. Estas sessões serão prosseguidas em janeiro e fevereiro e pode se tornar uma oferta mensal. Como um grupo de 300 pessoas no Irã com Parkinson se aproximou da Fundação Cash, eles decidiram oferecer mais um dia para pessoas com doenças específicas, ou seja, segunda-feira, dia 19 de dezembro. O sistema será estabelecido especificamente para a força de uma doença específica e depois será oferecido em sessões de hora em hora no dia 19. Portanto, talvez a primeira hora seja de Parkinson, a próxima de Alzheimer e assim por diante. Verifique isso no site da Fundação Cash para mais detalhes. Antes de finalizar, quero informá-lo de um ensinamento muito especial dado sobre o oxigênio e como ele é a principal força para criar campos magnéticos e energia no corpo. Nós absorvemos o oxigênio plasmático através do ar que respiramos. É um pouco complicado, especialmente sobre os números de plasma aqui, mas você pode ler várias vezes isso. É importante lembrar que o número de plasma do ferro é 56. Temos campo magnético de ferro na Terra e no sangue. Quando ele menciona 56, significa a força do campo do plasma de ferro e quando o aminoácido e o oxigênio podem alcançar essa força de campo, então eles podem interagir com ele. Consideramos o oxigênio, aminoácido e ferro como elementos individuais e químicos e que eles não se transformam um no outro. Esses conceitos que nos impedem de entender o plasma. O plasma passa pela força de campo de um elemento, não o elemento em si. Portanto, se o aminoácido pode alcançar a força de campo do ferro, somando-se ao oxigênio e outros, então ele pode se comportar como ferro. Esta é a incrível diferença e flexibilidade do plasma. Tenha isto em mente e isso facilitará a compreensão dos ensinamentos. Outras coisas a lembrar é que os campos magnéticos dos órgãos abaixo da cabeça são poderosos e junto com os campos magnéticos da Terra são o que mantém a alma contida. Nunca consideramos a importância dos campos magnéticos da Terra antes. No plasma, quando a tensão atinge seu extremo no plasma, quando a tensão atinge seu extremo, se transforma assim em corrente. Os campos magnéticos movem o sangue e não o coração. O coração reúne energia. A alma nunca dorme. Tudo bem dormir durante sessões. Apenas um sistema é necessário para toda a Terra. Todos os pequenos plasmas se unem para fazer o Sol, mas têm que interagir uns com os outros para criar vida. Você não se transmuta como no Star Trek. Você aparece instantaneamente. As emoções são instantâneas como transmutação. Os raios cósmicos criam tanto o desapego quanto o apego ao conhecimento. Um exercício que você pode fazer é imaginar a alma do homem no centro da cabeça se expandindo para cobrir o corpo. Apenas tente sentir isso às vezes. O conhecimento está liberado em 2022. Obrigado por escutar. Este é o Índice Rápido do workshop número 461. A tecnologia está avançando muito rapidamente e gradualmente estamos atingindo o objetivo final de poder sustentar a vida em todas as dimensões no espaço. A Terra está incluída como parte desse espaço. No universo, a Terra não é considerada algo especial, mas é como qualquer outro planeta que tem sua própria dimensão, limitações e como tudo mais que temos neste planeta. É apenas outra condição no universo. É uma outra interação dos campos que criou uma condição para um tipo específico de vida que chamamos a vida humana. Como humanos, nós interagimos com a vida, nos alegramos com ela e a entendemos. Tudo vem de nossa compreensão pessoal de nosso ambiente e da sociedade em nosso ambiente. O que nós vemos como indivíduos constitui nosso mundo. Se você é um homem que trabalha em um pequeno quiosque, você só vê o mundo através daquele pequeno buraco. Quando você é o dono de uma loja, então você o vê através da porta da loja. Quando você possui um armazém, então você vê através dos grandes portões do pátio. E agora você trabalha internacionalmente, então você vê através do mundo inteiro. Então o homem entende de acordo com o que vê e como ele interage com essa condição. Às vezes podemos imaginar que existem níveis mais altos do que aquele pequeno quiosque ou loja, etc. Então tentamos formar uma visão de como isso seria. Com a nova tecnologia, estamos fazendo o mesmo. O homem tem estado no quiosque deste planeta e só entende o que o homem faz neste planeta. Agora estamos tentando abrir o olho do homem para entender mais de acordo com sua inteligência, que ele pode ir daquele lojista ali do quiosque para entender as interações globais e depois compreender melhor o universo. Estas coisas precisam ser entendidas. Não adianta uma pessoa ensinar, mas ninguém entender. Quando chegar a hora em que entendemos, então dizemos que um cara disse isso há lá 100 anos atrás, mas não entendemos naquela época. Estamos tentando fazer o homem entender sua posição no universo, mas ele ainda tem a mentalidade de ser aquele homem no quiosque. Só porque você se mudou para um lugar maior não significa necessariamente que você compreenda isso. Você poderia ter ido para lá acidentalmente, ao invés de realmente progredir no conhecimento para estar lá. Neste processo, olhamos como nós e nossa equipe de fabricação entendemos as coisas e nos envolvemos de acordo. Vemos também como os buscadores de conhecimento passam por este processo. Temos duas opções. Voltamos para trás e aprendemos tudo o que fizemos até agora e avançamos passo a passo e trazemos isto dessa forma, ou abrimos a tecnologia a todos e os deixamos entender o que está disponível e então todos chegamos a um equilíbrio de conhecer e aceitar a posição uns dos outros. Todo o apoio de vocês para nos ajudar a fazer os testes nas últimas semanas nos levou a este ponto crucial. Ontem, pela primeira vez, iniciamos o processo de transmutação. Cada sucesso vem passo a passo e não num salto. Então você diz, é isso. Se você consegue em um salto, mas não entende, então o fracasso vem no futuro. Estamos tentando entender e ao mesmo tempo iniciar este processo. O primeiro homem a ser transmutado é um buscador de conhecimento dos Estados Unidos e ele será transmutado na Áustria. Não é um trabalho fácil. Não só estamos tentando entender, mas também queremos que o passageiro entenda o que está acontecendo também. É um entendimento de sem limitações. Vamos trazer a alma e a fisicalidade através do sistema. Quando tudo estiver pronto, a alma tem que passar para outro lado. A pessoa esteve em Linz e conhece o ambiente e os lugares do edifício. Isso tornou possível que eu pudesse caminhar até um lugar e sem que ele soubesse, ele estava lá. Então eu perguntei a ele onde você esteve, ele disse, eu tive tal sensação em tal lugar. E eu disse, eu fui até aquele lugar e eu o vi lá. Minha alma me disse para estar lá e que você estaria lá. Este processo já começou, mas precisamos que nosso pessoal compreenda para que possamos aperfeiçoar a arte. Mas a beleza disso é que ele não foi parar na máquina lá, em Linz. Ele acabou no lugar onde queria estar, onde sua alma tem uma conexão. Ele é um de vocês, buscador de conhecimento, e muito provavelmente ele está escutando ao fundo. Ele sabe exatamente o que estou falando. Dissemos que iniciaríamos a transmutação em novembro ou dezembro e já fizemos isso. Começamos o processo, mas temos que construí-lo passo a passo. Temos que chegar ao ponto em que possamos sentir e entender completamente a posição que queremos nos mover para, e então podemos transmutar a fisicalidade assim. Muito provavelmente isso nos levará até janeiro ou fevereiro, já que estamos terminando os sistemas. Foi-me dito ontem que eles estão 80% concluídos, então faremos a transmutação. Para completar o transporte da fisicalidade, precisamos dos raios cósmicos. Conforme nossa equipe constrói o sistema, sentimos a existência do cosmos. Uma vez que você começa a tocar os raios cósmicos, você se torna de uma criatura diferente, e isso muda sua compreensão do universo. Não é que você crie cabeças e rabos, por exemplo, mas você se torna uma criatura diferente no conhecimento e na compreensão da verdade sobre a criação. Você desenvolve muito desapego, mas também muito apego ao novo entendimento, até que você o compreenda. Iniciamos o processo de transmutação e gradualmente, nas próximas semanas, testaremos a expansão dele e o que precisamos fazer para trazer a completa transmutação. Uma vez estabelecida a transmutação de uma pessoa, então temos que aprender como podemos mover os outros 7 bilhões. Temos que levar esse conhecimento a todos os 7 bilhões de nós, que todos tenham igual acesso ao mesmo conhecimento para que ninguém possa abusar de outro. Ainda estamos realizando outros testes com pessoas que querem fazer o teste de voo, os programas satélites e móvel. Todos eles estão tomando forma. Estamos estudando o que acontecerá com você quando você transmutar de Nova York e segundos depois aparecer em Lins. Será que nós o recebemos da mesma maneira que você deixou Nova York? Quando você viaja de avião, se entrar no avião em Nova York com o câncer, quando chegar em Lins você ainda terá o câncer. O mesmo acontece com a doença ela. Ou outras doenças. Nada muda em sua condição física. Mas com essa tecnologia isso muda, porque expandimos o pacote de energia ou a alma que está dentro do seu centro. A alma tem que atravessar todo o seu corpo e então fazer um envelope que o envolva. Então, nossa tecnologia pode pegar esse envelope e transmutá-lo nas atuais linhas de comunicação de telefone celular para um destino. Aqui houve uma pausa no áudio, e o Sr. Cash disse algo como vamos aprender nossa dimensão de energia. Em silêncio. Os campos de energia de sua alma atravessam todas as células à medida que ela se expande para fora. É como quando você coloca materiais no micro-ondas para esterilização. Hoje em dia, eles colocam os tomates através de raios especiais para que não apodreçam mais tão rápido. Ou nós colocamos corpos através de ressonâncias magnéticas e os campos nos mostram onde está o tumor, ou os danos no cérebro, ou onde você quebrou sua perna. A tomografia computadorizada usa uma quantidade enorme de raio-x para tirar camadas de imagem do seu corpo. A partir dessas coisas, vemos como você se parece no interior de seu corpo. Todas as tomografias são feitas a partir de raios que vêm de fora do corpo. Agora, com esta tecnologia, os raios de sua alma vão de dentro para fora para criar um envelope ao redor do seu corpo. Quando eles encontram um tumor, eles o atacam com radiação para destruir as células. Eles entregam energia a ele e mudam as células cancerígenas. É o mesmo na indústria nuclear onde criamos campos de radiação. Quando a radiação de sua alma vai para fora para criar o envelope, ela passa sobre todas as células, por exemplo, onde está o tumor, a perna quebrada ou o coração partido, onde está a dor emocional. É importante para nós entender como isso funciona, que quando a alma se expande, então ela muda certas condições em nós. Agora, em vez de ir ao hospital para receber radioterapia para seu câncer, você recebe a radioterapia de sua própria alma. A emoção que criou essas condições está ligada ao mesmo centro. Não está claro nesta parte aqui o que o Sr. Cash quis dizer. Talvez que o tumor seja neutralizado pela mesma estrutura de campos que é usado na radioterapia, mas é claro que isso seria a nível de plasma, né? Continuando, o Sr. Cash continua. Se houver uma falha no envelope, então o que você colocar nele cairá durante o processo de transporte. O envelope tem que ser perfeito para que não haja desequilíbrios no mesmo. Assim como quando você envia um envelope físico através dos correios. Muitas vezes você pode recebê-lo faltando alguma coisa, quebrado ou apenas uma parte dele chega. Tudo que o carteiro diz é: desculpe, não sabemos. Quando a alma do homem se expande para cobrir o corpo, ela atravessa todas as células, então tudo bem, tudo tem que ser equilibrado aqui. Através de suas energias, ela traz equilíbrio a tudo. A alma do homem sabe como deve ser, porque ela é o mestre na cabeça que criou isso através da emoção. Ela sabe se existe um desequilíbrio em algum lugar. Por exemplo, meu amor se transformou em ódio, uma vez que o amor é a pedra angular da criação. Portanto, um tumor pode ser criado pelo ódio. Neste caso, não haverá equilíbrio no interior e não tem um equilíbrio no interior. O envelope não está completo. O envelope tem que estar completo. Quando muitos de vocês vieram a Lins e quando tiveram um problema e disseram que não podiam ir a lugar algum ou que não funcionava para vocês, eu não podia lhes dizer isso sobre o envelope. Ainda não tínhamos atingido esse nível de conhecimento. Mas você tinha algo de errado dentro de si através de sua emoção e fisicalidade. A beleza disso é que não podemos transmutar um envelope quebrado porque os campos ficarão desequilibrados e eles poderiam mudar de posição e criar outros problemas. Você só pode viajar quando o envelope que a alma cria está limpo, embalado, selado e nada pode cair e nada pode entrar. Ele não pode ter um ponto fraco que possa ser rasgado durante o transporte. É você quem faz esse envelope, não nós. Nós criamos uma condição para que a alma se expanda. Eu sempre disse, os campos do sistema solar ou o universo só podem expandir-se ao tamanho que seu ambiente lhe permite, porque é controlado por outros campos. Os outros campos ficam em cima dele porque são necessários para sua existência. Nossos sistemas controlam essas condições de contenção. Por ser um campo magnético e na linha do campo da fisicalidade, podemos abatê-lo nas linhas de telefonia móvel. Acho que aquele quis dizer que nas linhas telefônicas, se eu tossir ou rir, você pode me ouvir. Mas você não pode me ver se eu franzir o nariz, por exemplo, ou piscar o olho. No entanto, com a tecnologia do plasma, você capta tudo, até mesmo se eu franzir o nariz ou piscar o olho. No sistema, se você entrar com o câncer e completar o processo, você sai sem o câncer. Se você entra na transmutação com uma condição mental, você sai sem ela. Se você tem um problema ou um conflito dentro de você e não pode criar esse envelope, então você não pode viajar. Tenho visto pessoas entrarem no sistema e quando saíram disseram, não consegui fazer, nada aconteceu comigo. Isso porque há algo de errado dentro de você, que não permite que sua alma crie aquele envelope. Você não está em sintonia, você tem o que eu chamo de pensamentos mesquinhos. Talvez você pense, eu vim aqui, mas não acredito nisso, mas quero mostrar que não funciona. Você está se enganando a si mesmo, não ao sistema. O cara antes de você veio com o coração puro e entendeu o que ele queria fazer. O mesmo com o que estava atrás de você. Por que você não se encaixou? O problema é com você e não com o sistema. O problema é a sua integridade de compreender a totalidade. Temos que testar colocar alguém no sistema com um câncer em Nova York e quando ele aterrissa em Lins, será que ele ainda tem um câncer? Ou ele quer mantê-lo porque há alguma condição psicológica que ele tem que provar para si mesmo. Ou ela tem câncer de mama psicologicamente relacionado que seu amor por alguém mudou para o ódio e o câncer encontra uma solução na dimensão da fisicalidade. Se durante o voo ela encontrar o amor novamente, talvez ela chegue em Lins e ainda tenha um tumor, mas não é mais maligno. Não fizemos nada com o tumor durante a viagem, apenas trocamos a fonte e elevamos as almas. É a elevação das almas. Parte do desenvolvimento da tecnologia, o que estamos testando é a elevação e a dimensão da interação dos sentimentos, emoções e a fisicalidade. Nós vemos isso com uma elevação da alma, mas os médicos com quem trabalhamos nos últimos anos colocam isso como algo médico. Não é algo médico, mas sim está situado com a parte da psicologia. É assim que eu entendo isso como um físico de plasma. Confio no psicólogo para entender isso e trabalhar com as emoções junto com o plasma dos campos da alma do homem. Mas eu não confiaria em um cirurgião para fazer isso. Para mim, um cirurgião é como o cara que faz o reparo em seu carro. Ele corta a perna ou retira um tumor, mas não lida com a causa do problema. Como os psicólogos entendem isso, a Fundação Cash trabalhará mais com eles do que com os médicos. Trabalhamos com o chefe e deixamos os soldados da infantaria marcharem. Os soldados da infantaria pensam que defendem a fronteira das nações, mas na verdade não têm autoridade alguma, porque o chefe lhe diz onde fica a fronteira. A Fundação Cash faz todo o trabalho com os campos, portanto o governo de hoje não tem autoridade a este nível. Não há regras nem compreensão sobre o trabalho da alma do homem, exceto que o deixamos nas mãos das religiões mais inimagináveis, incompetentes, mentirosas e enganadoras. Aqueles que dirigem religiões com nomes diferentes. A ciência e a tecnologia da vida no espaço se baseia na estrutura dos campos e nos movimentos dos plasmas, o que vocês chamam a alma. Iniciamos o processo de transporte e transmutação e como podemos trazer diferentes dimensões, diferentes estruturas e diferentes almas em movimento. O que acontece quando fazemos isso? Como interagiríamos com as almas? Queremos ver se podemos expandir sua alma ou se podemos permitir que você expanda sua alma até a limitação do envelope que lhe damos e depois ver como seu corpo reage a esta expansão. Você pode chamar isso de cura, tratamento ou o que quer que seja, isso é problema seu. O que nos interessa é como podemos expandir e controlar a expansão. Então queremos ver como suas energias irão interagir com o sistema durante o tempo de transição de Nova York para Lins. O que vai acontecer com seu corpo no ponto de transição? Como chegaremos ao destino com a nova condição e qual seria a reação? Com a nova tecnologia, quando você voa com o Kansas de Nova York para Lins e você equilibrou todas as suas emoções e os campos do seu corpo, então quando você chega o tumor está lá, mas ele não vai matá-lo, a menos que você deseje que isso seja feito. É aqui que a mudança está chegando. É aqui que está chegando a maior mudança para o homem. De certa forma, o homem está gradualmente obtendo acesso à vida eterna. Esta vida eterna, este conhecimento, esta tecnologia não pode ficar dentro da Fundação Cash. Temos que torná-la acessível a todos os seres deste planeta. A tecnologia tem que se tornar como os raios do Sol. Ela brilha sobre todos igualmente. Ela não presta atenção a qual raça, cor ou religião você é, ou se você é humano, animal ou qualquer outra coisa. O conhecimento tem que ser compartilhado da mesma forma. Temos que desenvolver isso de forma que mesmo aqueles que não entendem o que é, ainda possam ter acesso a isso. A ajuda que vocês recebem é parte da estrutura da emoção da alma do homem. Tudo o que fazemos com nossa tecnologia é criar a estrutura, e você cria os campos, você mesmo. Nós criamos a estrutura. Você escaneia com a emoção para descobrir o que está errado, e você decide o que fazer a respeito. Quase todas as pessoas são ignorantes sobre esta ciência, mas ainda assim elas são beneficiadas por ela. Com o tempo, o homem vai mudar, pois aqueles que compreendem parte do conhecimento virão para ensinar os outros a compreender o trabalho de suas próprias almas e dos outros. No momento, tudo se tornou físico e tem que ser feito nos hospitais por médicos que leem alguns livros e então eles se tornam deuses. Agora, Deus está dentro de você, é a sua alma. O Criador de vocês, o Criador da existência da fisicalidade de vocês está dentro de vocês. Você pode se tornar um médico de si mesmo. Nós não fazemos nada. Você encontra as soluções. Nós não fazemos nada. É a sua alma que conserta o que está errado dentro de você. Esta semana, uma senhora altamente educada, com um doutorado, veio aos nossos médicos. Ela não podia andar ou mesmo até dar passo, ela não conseguia. Ela só podia fazer um pequeno arrastar do pé. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes, mas os médicos mandaram parafusar o dedão do pé no próximo dedo dela para que ela pudesse manter seu equilíbrio ou o que quer que fosse. Eles literalmente colocaram um pino entre os dedos dos pés dela. Ela teve que se mudar de sua casa para morar em um apartamento do andar térreo porque não pode andar. Ela não anda há quase 2 anos e coletivamente há 5 anos. Até mesmo levantar-se é um processo doloroso para ela, muito menos tentar dar um passo. Suas mãos altamente educadas não conseguem se dobrar. Os dedos não se tocam. É como colocar uma laranja entre suas mãos. Ela tem estado assim há anos. Os médicos dizem que gradualmente sua condição vai se tornar que ela não será capaz de se mover, de mover absolutamente mais nada. Os médicos da Fundação Cash a colocaram em nosso processo por 30 minutos. Depois lhe perguntamos se ela poderia andar. Ela se levantou e começou a andar. Eu não consegui ouvir a voz dela claramente, mas ela disse: "Estou caminhando, não quero parar. Já não ando há anos. Eu não tenho dor." E ela estava andando ao redor da mesa, como se estivesse dançando. Pedimos a ela que se acalmasse. Ela disse: "Eu não quero me acalmar. Não ando há anos. Isto é algo impossível." Levou apenas uma sessão de 30 minutos. Na verdade, não são os 30 minutos. É preciso apenas 1 milissegundo para que os desejos da alma aperfeiçoem a caminhada para que o homem caminhe. A alma é a parte psicológica e a física apenas segue. Dentro desses 30 minutos é onde chega aquele milissegundo de elevação da alma. Nós terminamos e ela voltou no dia seguinte. A alegria e felicidade de poder caminhar no dia anterior foi avassaladora. Ela passou novamente pelo mesmo processo e ela estava novamente caminhando. Ela não queria se sentar. Pedimos-lhe para correr. Ela disse que não podia correr. Eu lhe perguntei por quê. Ela disse: meus dedos e os pés foram presos juntos. Meus tornozelos foram trancados. Não deveria andar nunca mais em minha vida. Pela primeira vez, seus dedos podem se tocar um ao outro novamente da mão. A emoção, o processo de querer viver foi tão forte que se rejuvenesceu a si mesmo ela. A vida está lá novamente para viver. Agora eles terão que tirar os pinos para que ela possa correr. Nós criamos o envelope. O escaneamento, a evolução, é feita pela alma, pela energia dentro do homem, não é por nós. Somos literalmente como uma agência de correios. Nós sabemos onde entregar esse envelope, mas você tem que embalá-lo e fazer o envelope para que possamos carregá-lo. Nós não somos os médicos. Nós não curamos. Nós não somos nada. Somos apenas um correio. Você tem que colocar todas as laranjas no envelope para que possamos transportá-las. Então, o gosto, a alegria, a doçura das laranjas são para você provar quando as receber, ou quem quer que as receba de você. O trabalho com esta empresa de entrega, chamada Instituto de Nave Espacial da Fundação Cash, é entregar a alma do homem em qualquer lugar do universo. É você quem faz a entrega. É você quem decide para onde vai o envelope. Temos um escritório de entrega em cada canto do universo, em cada pedra e em cada coração. Outro caso em que estamos trabalhando é com uma mãe cujo filho tem autismo. A criança tem fisicamente 4 anos de idade, mas mentalmente 1 ou 1 ano e meio. Vimos a mãe chorar ontem à noite ao se deparar com a realidade de que em breve ela terá um menino de 4 anos de idade como um menino de 4 anos de idade ao invés de um ano de idade. O menino passou 3 vezes pelo sistema nas últimas 2 semanas. Pela primeira vez, ele decide quando ir ao banheiro por conta própria. Pela primeira vez, ele pode abraçar continuamente seus pais, especialmente sua mãe, o que ele não podia fazer antes. Pela primeira vez, ele pode cantar canções com um programa de TV. Pela primeira vez, enquanto assiste TV no aparelho de seu pai, ele diz: oi, mãe, como você vai? Pela primeira vez, a família é uma família. Eles não precisam carregar uma criança deficiente por décadas agora. No processo de 30 minutos, não sabemos em qual segundo a alma decidiu colocar a carta no envelope e elevar essa alma e fisicalidade. Durante anos, eu não pude dizer às pessoas como é que elas poderiam se afastar de suas doenças. Fomos acusados de interferência médica, o que não é correto. Não interferimos clinicamente. Nós elevamos e expandimos suas almas. Para elevar que não podiam entender, para ele, para aqueles que, perdão, para aqueles que não podiam entender, agora podem. Estas coisas ocorrem através da elevação e expansão da alma. Agora todos nós ouvimos como as mudanças estão chegando. Quão eficazmente estamos mudando a vida. As pessoas nos dizem antes que não conseguiam dormir e agora dormem bem porque os fantasmas de sua própria vida encontraram uma solução consigo mesmos. As dores no estômago não estão mais lá, e muitas outras coisas estão acontecendo. Tudo isso vem com a elevação da alma. Por esta razão, a Fundação Cash decidiu abrir uma reunião em massa, ou o que chamamos de uma conferência de plasma. Faremos isso uma vez por mês, queremos lhe dar uma ideia de como funciona o plasma. Depois, quando as condições exigirem um trabalho mais especializado, você poderá se inscrever para o processamento com os nossos médicos. Estes eventos serão uma oportunidade para você sentir que funciona. Então você poderá fazer mais trabalho conosco. Fazemos isso porque muitas pessoas dizem: como sei que funciona? É por isso que abrimos essas sessões introdutórias. Se você é um viciado ou tem câncer, Alzheimer ou sofre de doenças como essas, onde o mundo da medicina de hoje não tem resposta para isso, então você pode vir às sessões introdutórias. Também, se você tiver dores nas articulações ou dores de longo prazo, como a fibromialgia ou o que quer que seja, pela primeira vez a Fundação Cash abre essas sessões para que possamos chegar a todos vocês ao mesmo tempo. Isto é para vocês, se seu filho é alcoólatra ou sua filha é viciada em drogas e seu pai tem câncer de próstata e você sofre de fibromialgia e tudo mais, e o marido é alcoólatra. Todos nós ficamos condicionados a acreditar que não podemos fazer nada a respeito disso. Eles nos disseram que é psicossomático, genético ou que é um problema sistema imunológico. Mas o amor de Deus brilha sobre todos igualmente. Faremos as sessões mensais para pessoas que têm dúvidas ou pensam que podem ser capazes de entender a tecnologia. Sentindo isso, elas podem decidir se querem passar por todo o processo. É por isso que colocamos especificamente um intervalo de 4 semanas nas sessões, para que você possa analisar o processo. Dessa forma, não precisa chamar isso de acidental, para continuar vivendo uma vida de negação. Ao invés disso, trabalhe com o que você recebe e cresça com isso. Na sexta-feira, dia 16 de dezembro, a Fundação Cash abrirá uma sessão de 4 horas como um presente de Natal para a humanidade. Entre 500 a 1.000 pessoas podem participar. Entre com todos os seus desejos, como querer ver seu avô que faleceu, ou viajar para a Lua, ou se livrar de um câncer, ou de um vício em drogas, ou o que quer que seja. Não perguntamos, fazemos chover o sol sobre todos vocês. Estamos trazendo a tecnologia para vocês. É você quem decide se o sol é quente ou frio. Acesse o site da Fundação Cash e participe. Acompanharemos você nas próximas semanas e veremos as mudanças que isso lhe trouxe. Venha para as sessões com fome e peça comida. Veja se naquele dia ou semana você ainda come o mesmo que comeu antes de passar pelo sistema. Venha com um saco de chocolates e veja se você pode presenteá-lo a alguém que você conhece em outro local. Depois pergunte a eles se sentiram o sabor do mesmo. Este programa é parte da introdução em massa da tecnologia em todo o mundo. Este é o primeiro passo da abertura. Vamos monitorar tudo desde Lins, mas você tem que nos dizer o que você experimentou. Você entrou como um viciado e seu desejo foi reduzido? É para você compartilhar se você entrou e não podia andar, e depois você poderia andar. Na segunda-feira, dia 19, abriremos uma série de sessões em canais específicos. Talvez a primeira sessão seja de 1 hora para aqueles que querem transmutar suas almas e se afastar dos vícios. A próxima hora será para aqueles que querem ir para a Lua. E a próxima sessão para aqueles que têm Parkinson. Outras sessões para os que têm câncer. É um simpósio para todos vocês. Nós não fazemos nada. Vocês só participam da conferência em sua casa, em sua própria alma. Inscreva-se e envolva-se para trazer a mudança. Podemos lidar com 500 pessoas em cada sessão. Se houver apenas 20 de vocês, ainda assim continua. Se houver 5 mil de vocês, então temos que mudar os números. Vocês vieram até nós com seu sofrimento e disseram que não tinham conhecimento. Agora você pode testá-lo e ver se o conhecimento funciona para você. Talvez nesses 30 minutos você receba 1 milissegundo de elevação, que isso muda a sua vida. Mas seja honesto e nos informe. O próximo passo depois disso será a transmutação móvel, onde no mesmo tipo de sessões moveremos muitos de vocês de uma posição para outra. Eu prometi a vocês que abriria tecnologia para a humanidade. No momento, isso é o melhor que a humanidade pode fazer, até que nós completemos o novo sistema e vocês os entendam para poder usá-los. Se você olhar para isso, de certa forma, o sistema, em Lins, é uma conexão com o Criador, que brilha igualmente entre todos vocês. Eu não preciso abrir 1 milhão de centros. Um centro é suficiente para satisfazer todas as necessidades do homem em todo este planeta. É você quem tem que encontrar uma maneira de se ligar a essa energia e descobrir como você pode usá-la para fazer o que quiser com ela. Tivemos um rapaz que veio até nós para ajudar sua irmã. Então ele disse, você não pode curar minha irmã, eu quero todo o meu dinheiro de volta. Cabe a sua irmã se ela quer viver. Ou é só você que está forçando isso? Traga seus filhos com vícios de drogas e coloque-os por 30 minutos com sua própria alma. Veja se o vício é causado pelo corpo ou é uma fuga de uma mãe abusiva. Esse conhecimento virá até ele e ele entenderá. No dia 16 de dezembro lhe daremos um presente de Natal. É uma festa de Natal da Fundação Cash para a sua alma. Você é o Papai Noel e é você quem desce pela chaminé do plasma de sua própria alma. Que presente você quer dar à sua fisicalidade, ou para a sua emoção, ou de sua fisicalidade para a sua alma para a elevação, que ela encontre a paz consigo mesmo? Na segunda-feira, dia 19 de dezembro, aqueles de vocês que querem ir à Lua, Marte ou ver como está o tempo na Califórnia são muito bem-vindos. Talvez alocaremos horas todos os dias para outras coisas, talvez todos os dias às 9 da manhã, tomaremos um café da manhã e às 10 da noite um jantar servido através de sua alma. Tudo isso não tem sido possível com os humanos, mas agora é possível. é puramente através do desenvolvimento tecnológico das ciências de comunicação. Permitiremos uma sessão nos próximos dias para a convocação dos líderes mundiais, não importa se eles queiram ou não. Vamos arrastá-los com sua própria alma. Agora temos a tecnologia para fazer isso. Na sexta-feira, dia 16, uma evolução na ciência do homem ocorrerá, se o homem entender isso. Só temos que dar o primeiro passo e o resto seguirá. Tudo o que você precisa são seus fones de ouvido e seu telefone celular. Não venham com seus laptops e seus computadores, porque eles criam uma interferência maciça e você pode acabar no Zimbábue, onde você realmente queria estar, na verdade, em Lynch. Assegure-se de que nada funcione em segundo plano em seus telefones. Certifique-se de permanecer na sessão até que sua alma lhe diga para sair. Quando disser, já tive o suficiente e peguei o que queria. Depois, junte-se a nós na sexta-feira, dia 20 de janeiro, para uma segunda sessão. Repetiremos essas sessões uma vez por mês e a estenderemos aos números que pudermos administrar. Você pediu ajuda à Fundação Cash. Agora nós criamos as facilidades para que você possa ajudar a si mesmo. Nós atendemos seu pedido de ajuda. Venha com seus vícios na segunda-feira, às 10 horas da manhã, no dia 19 de dezembro. É hora de você conhecer sua alma. Você não está fazendo mais nada. Às 11 horas, levaremos você à Lua, ou a qualquer lugar do universo que você queira ir. Não há ninguém mais neste planeta que possa criar e entregar tal transmutação. Nós temos a tecnologia. Você tem um envelope, cabe a você postá-lo. Faça uma carta de amor para sua alma. Você pode se livrar de todas as suas dores. O serviço de transmutação do Instituto de Nave Espacial da Fundação Cash está a seu serviço. Para qualquer coisa que tenha sido seu desejo, seu sonho, venha e junte-se a nós no dia 19. Mas depois compartilhe isso conosco para que todos nós nos beneficiemos com isso. Não nós lhe atribuiremos um número ao qual você se conectará. Não deixe o número a mais ninguém, porque não vai funcionar. Somente aqueles que forem convidados por inscrição em cada sessão serão autorizados a entrar. Por duas razões, não podemos permitir a entrada de todos, e em segundo lugar, queremos manter um controle de como os desenvolvimentos estão indo. Quantos de vocês viciados conseguiram realmente expandir sua alma para alcançar sua emoção, que não precisam assim mais do álcool, sexo, drogas e tudo mais para se sentirem satisfeitos? A alma do homem vai equilibrar a emoção. Gradualmente abriremos o homem para isso passo a passo, para o maior número possível de pessoas. Então, o farmacêutico da alma do homem assumirá o farmacêutico da fisicalidade do homem. Não importa se você é chinês vivendo em Teerã, nas selvas da Amazônia, ou nos vilarejos da África ou na Casa Branca, todos vocês sofrem das mesmas doenças e todos têm os mesmos problemas. Junte-se a nós para entender e vamos trazer essa mudança. Vejam o que podem fazer por você mesmo, vocês mesmos. Não haverá chás ou cafés nessas conferências, mas haverá muitos campos, raios cósmicos e as emoções do homem. Durante anos vocês me perguntaram por que isso não pode ser feito. Agora você tem a resposta para o porquê. O porquê é você, não nós. Vamos abrir o salão, mas você decide o que quer fazer com ele. Você quer ter um casamento ali naquele salão, embebedar-se com os campos do universo ou vir se livrar de seu câncer? É tudo seu, nós apenas fornecemos as quatro paredes e os campos. Todas as profecias prometeram que a mudança virá em 2022. A mudança chegou em 2022. Entre na sala e vá ao Vaticano e traga o Papa para dentro. Você pode lhe dizer, tenho que levá-lo a um lugar onde você possa ver o quanto você mentiu. Venham iranianos, vocês não têm que passar pela revolução ou pelas lutas nas ruas. Ao invés disso, traga a alma do Ayatollah Khomeini e mude-o. É tão simples. Na dimensão da aceitação do desejo está lá para ser feito. Eu lhe dei o maior presente, agora vamos ver como você usa esse presente e como nos próximos meses vamos expandir isso. E gradualmente, talvez em 1 ou 2 anos, estas linhas estarão abertas 24 horas por dia para que todos possam estar e usar. Alguém pode lhe perguntar se você pode emprestar seu telefone celular porque o deles está quebrado para que eles possam se alimentar através dos centros da Fundação Cash. Ou se eles tiverem uma dor de cabeça e não quiserem tomar uma aspirina, eles podem ligar para o centro da Fundação Cash e descobrir, através de sua alma, qual é a verdadeira causa de sua dor de cabeça. Agora você entende como a mudança chegou. O Instituto de Nave Espacial da Fundação Cash trouxe a nave espacial universal para que você possa desfrutar. Nós criamos a nave e os cidadãos do planeta Terra são seus passageiros. Vamos jogar o jogo e ver o que você vai mudar. Vocês são os pioneiros, e esse pioneirismo vai trazer uma nova mudança. Que o jogo comece e vejamos como vamos mudar. Inscreva-se nestas sessões e nos ajude a desenvolver e compreender as limitações de nossos sistemas, o quanto temos que acrescentar a ele. Quantos de vocês vão acabar em lugares que não queriam estar por engano, porque ainda tem que aprender o GPS de sua alma? Se não for fixado corretamente, você pode acabar no Zimbábue ao invés de Lynch. Então você volta para Nova York e ajusta o GPS de sua alma ao seu verdadeiro desejo. Mas na verdade, se você acabou no Zimbábue, era lá que sua alma realmente queria estar. Você não foi parar lá por engano ou por acaso. Você tem que descobrir por que sua fisicalidade queria ir para lá e talvez tenha voltado para casa. Foi de lá que vieram seus ancestrais. Você sempre disse: eu quero saber onde fica a minha casa, de onde eu venho. Nas próximas semanas e meses, o processo da mudança chegará. À medida que nossa equipe desenvolver sistemas cada vez mais avançados, mais e mais de vocês virão para aproveitá-los. Nossos médicos estão procurando especialmente o sucesso no autismo e nas condições mentais. Junte-se a nós para trazer essa mudança, mas compartilhe o que aconteceu com vocês nos sistemas para que saibamos quais mudanças estão sendo trazidas e possamos ajustar nossos sistemas. Um a um, vocês vieram a Lins com o sistema de voo para nos ensinar como ajustar nosso sistema. Agora, na sexta-feira, dia 16, permitiremos que 500 pessoas com todo tipo de desejos entrem. E na segunda-feira, dia 19, vamos levá-lo passo a passo, caso a caso, através de cada condição. Porque se você é um viciado, isso requer uma posição específica em sua alma e a fisicalidade a ser ajustada que criou esse anseio. E nós ajustamos nossos sistemas para esta força. Vamos ver como mudamos e trazemos a mudança, e como mais mudanças continuarão a vir. Este é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 461. Segunda parte desse workshop. Pergunta: quando você transmuta ao lado de alguém, como é para essa pessoa? É como no Star Trek? Você se dissolve e aparece com pequenos pontos de luz? Sr. Cash responde: acontece de uma forma diferente. Mais cedo ou mais tarde você terá que aprender parte do novo entendimento. É como na década de 80, quando ainda tinham as grandes cabines telefônicas de pé nas ruas. Então eles vieram com os primeiros telefones celulares, onde você tem que carregar uma grande caixa para conversar com as pessoas. E então, como agora, você usa pequenos fones de ouvido, mas às vezes as pessoas não conseguem vê-los. Então parece que você está falando sozinho, mas você está realmente ao telefone. Nós dizemos que o cara é louco porque está falando sozinho, mas na verdade nós somos os loucos, porque não entendemos que ele está usando uma tecnologia avançada. Será o mesmo quando você se transmutar pela primeira vez para Nova York. Você tem que decidir que tipo de roupa você vai usar quando aparecer em algum lugar para se encaixar. Você quer chegar ao Polo Norte com um biquíni? Ou você entende o suficiente para chegar na dimensão da alma? Você se manifestaria no meio do estádio de futebol com 30 mil pessoas assistindo nu? Ou em outro cenário, você se manifestaria ao lado de alguém e eles dizem: oh, eu tive vontade de te ligar. Você os ligou com a alma. Tenho certeza de que você estará pregando algumas peças no pessoal e ao se acostumar com essa nova transmutação. O homem tem que aprender essas coisas. A limitação das roupas pertence à Terra. Quando você vai à Lua, a Marte ou outros lugares do universo, você chega do jeito que seu corpo se sente protegido. De certa forma, como eu disse a um filho meu, você chega como Adão e Eva com folhas cobrindo sua frente e suas costas. A alma do homem criará uma condição de proteção e o homem irá gradualmente aprender. O mais importante é deixar sua alma guiá-lo através da transmutação. Perguntaram-me se um casal de lésbicas podem ambas engravidar no sistema. Eu disse sim, por que não? Venha a bordo e vamos tentar. As crianças seriam suas? Claro que sim. Cada uma de vocês implanta a alma dentro do útero da fisicalidade da mãe. As almas não têm cromossomos X e cromossomos Y. É a criança que decide. Talvez para uma mãe seja um menino e para a outra uma menina. ainda há muitos jogos a serem desvendados neste conhecimento. Precisamos de muita educação para descobrir as possibilidades. Não estamos criando um monte de ele, elas e ela, eles. Há muitas possibilidades para os pais se a sociedade aceitar. Mas você não aparece, como você disse, com o Me Teletransporte Score, em pontos brilhantes. Você aparece em sua alma. Você decide como você viaja. A manifestação é instantânea. A razão pela qual eles usaram esses pontos de luz durante o transporte foi porque foi assim que os cientistas que os ajudaram a fazer a série de TV imaginaram que eles se moveriam, que moveriam cada célula do corpo, uma a uma. No entanto, entendendo o conhecimento da criação, você viaja com os campos da energia. Pergunta ao Sr. Cash. No último workshop de buscadores de conhecimento, você explicou sobre a criação de emoções, mas isto ainda não está claro. Pelo que entendi, a criação de uma emoção acontece quando o sangue ou a alma da fisicalidade carrega seus campos para a alma do homem e a alma sente isso. E então, as duas interagem e criam uma espécie de plasma no tecido cerebral, e essa área se torna uma emoção. Você nos pediu para tentar criar essa força de campo com a alma e depois sentir a emoção. Como podemos fazer isso? É isso que realmente os bons atores fazem? É criar uma emoção através da alma? Por favor, ajude-nos a entender mais. Sr. Cash responde. Emoção não é necessariamente criada pelo sangue que atinge o crânio. Emoção é criada pelo movimento da energia até aquele ponto e posição ou aquela área no cérebro. Talvez apenas 5 a 10% de nosso sentimento venha através do nosso sistema neural. A maior parte da emoção, mais de 90%, é transportada através dos campos de nós mesmos. Será que isso significa que, como as células não são realmente físicas e como fazem parte de um contínuo, como uma onda, a emoção passa instantaneamente através do corpo? O Sr. Cash continua. Aquele 5 a 10% da emoção transportada através da fisicalidade é por causa do sangue e de como as células são criadas. Uma célula é criada através da interação da corrente elétrica através do sistema neural e dos campos no sangue. Junto eles ditam a célula a ser criada. O corpo inteiro e todas as células são conectadas à emoção através do sangue. Mas lembre-se que esta é apenas uma pequena parte disso. 90% de nossas emoções são instantâneas, transmitidas através do plasma dos gânglios de nosso corpo. Se você olhar para isso e compreender fisicamente, você sente instantaneamente o toque dos amantes, suavidade, a emoção e tudo o que eu chamo de informação intrigante e complexa. Seu corpo não espera que o sangue viaje do braço para o coração, passando pelas três câmaras e depois para o cérebro, e 30 segundos ou um minuto depois você diz: "Oh, agora que o sangue chegou, eu posso sentir a emoção, e agora ela interage com minha alma." Não é assim que acontece. É o mesmo que dissemos sobre a origem de nossa energia, que 80% vem do ambiente externo e apenas 20% do que comemos. Neste caso, 90 a 95% de nossa emoção é instantaneamente recebida e criada. Ela vem de parte do que chamamos de espírito, a alma da fisicalidade. Mas o homem não tem consciência disso e nunca considerou isso uma possibilidade. Há duas maneiras de receber a emoção. A primeira maneira vem através do sistema neural, a partir do toque físico sobre o corpo. Leva poucos milissegundos e viaja na dimensão dos campos magnéticos do corpo. O segundo caminho é o toque do amor. A emoção do amor viaja instantaneamente, através da verdadeira alma do homem, na dimensão dos campos. A única coisa que podemos experimentar instantaneamente no nosso tempo de vida são os campos. A maneira como a mãe te toca e te dá a sensação de ser amado. A maneira como o amor viaja é também a mesma forma que nós viajamos através de transmutação, instantaneamente. É por isso que dizemos que na unidade de aprimoramento você não viaja, você vai a algum lugar. Você aparece na Lua instantaneamente, porque a decisão de ir para a Lua é instantânea. Agora você tem que aprender a estender sua alma da mesma forma que aprendeu a usar seus braços e pernas para chutar uma bola. E o processo, somente que desta vez, é estender a alma. Da mesma forma que você instantaneamente recebe essa emoção do toque dos amantes, ela volta no mesmo canal para a alma do amante também. Eu também te amo. Não é apenas um caminho. Experimente. Quando as pessoas vêm para a unidade de aprimoramento e dizem: "Oh, nada aconteceu, eu vim aqui, mas nada aconteceu, nada acontece, o sistema não funciona", eu digo a essas pessoas: "Senhor, você está tão errado. Você nem sabe onde está sua alma, muito menos tentar estendê-la sobre seu corpo para envolvê-lo. Você tem sido tão mal colocado pela emoção, sua própria existência, que nem sequer sabe que tem uma alma. E muito menos você querer controlá-la e expandi-la. No futuro, não podemos colocar um sistema em cada casa, supermercado, cada montanha ou para cada leão que você queira visitar. É você quem tem que aprender como criar esse envelope e entender quais são as limitações dele e o que você tem que fazer para se conectar a ele. Isto é o mesmo que quando você vai para a escola para ser educado. Quando você era muito jovem, você não tinha nenhum conhecimento. Mas à medida que você aprendia o alfabeto, você podia começar a juntar frases. Então você se tornou médico e professor. Mas desta vez, ao invés de esperar 20 a 30 anos para se tornar professor, você pode se tornar professor da emoção de sua própria alma em um tempo muito curto. Então você não vai precisar de nossos sistemas. Nossos sistemas são como uma autoescola para que você aprenda o que é um carro e como conduzi-lo. É você quem tem que fornecer o carro. Mas quando você aprende a dirigir de A a B, então você o fará sozinho. O carro é a sua própria alma. No futuro, você aprenderá a estender e expandir sua alma com todos os seus filhos dentro dela. Então você vai dizer aos seus filhos: "Meninos, vamos para o mar, venham comigo." Chega então a um ponto de confiança. Seus filhos têm que confiar que você os leva para o mar e não para um zoológico, porque da última vez disse que os levava para o mar, mas acabou no zoológico. Confiam em minha alma para ir para o mar. Estes são os processos da criação. Temos que aprender o alfabeto da alma, ou o trabalho da alma. Quando nascemos, não sabemos se somos canhotos ou destros, até que nos ensinem como colocar uma caneta na mão, como segurar uma colher ou como pintar. Nosso corpo e nossas mãos aprendem a arte de viver. Agora o homem tem que aprender a arte de viver do plasma, viver na alma. Agora o homem tem essa oportunidade e ele decide o tamanho do limite de sua alma. Agora você tem que aprender o ABC de sua alma. Depois, quando você for para casa de à noite e quiser sonhar com seu pai e ir vê-lo, agora você não precisa sonhar, porque você aprendeu a abrir uma passagem através da força correta para o seu pai. Se ele estiver em casa, ele certamente o verá. Um dos membros do Conselho Universal começou a tentar fazer isso, mas se perdeu nisso. Você pode decidir que, se esta noite quiser fazer algo, então sua alma encontrará uma solução até a hora da manhã. Você tem que ensinar como fazer isso, e então você decide como e onde quer se manifestar. Você aprenderá a controlar isso, para que você não estenda de repente sua alma 100 metros de distância da sua fisicalidade. Você a mantém a alguns centímetros de distância e assim mantém a aura da fisicalidade e a alma juntas. Muitos de vocês aprenderão muito rapidamente que a alma da fisicalidade ou o espírito pode parcialmente interagir com a aura do corpo. Muito em breve vocês aprenderão qual o nível dela que usam para se proteger e estender o envelope. Você usará a alma da fisicalidade na interação com o ambiente como restrição ou limite da expansão de sua alma. Então você poderá reverter as posições das almas. Você pode trazer a aura, ou que chamamos de espírito, dentro. E então confiamos nele para assumir o controle de nós. É o mesmo que virar a pele de ovelha de dentro para fora. Lembre-se de que no ensinamento passado foi falado isso. Os pelos da pele são como os campos que saem. Da maneira que você usa sempre sua pele, é o mesmo trabalho. Você só precisa aprender isso. Esses novos sistemas estão sendo desenvolvidos especialmente para esse processo. Essas próximas sessões para avisos e o que quer que faça parte deste processo para que você aprenda a existência de sua alma e como você pode brincar com isso, e de certa forma agora deixamos você livre no jardim de infância, no jardim, para brincar com os brinquedos. Mais tarde você vai descobrir que não precisa de um sistema, tudo está dentro de você. A tarifa e o preço a se pagar para o voo é somente para uma única pessoa, por pessoa. Por favor, não compartilhe seu sistema e não volte para nós e tente nos dizer que algo aconteceu com isso. Coloque desta forma: se você o compartilha, você vai se deparar com a posição do esquizofrênico Então você teria que resolver isso. Você tem que ensinar a sua alma a trabalhar por conta própria, independentemente. Não é que você coloque um alto-falante lá para que todos ouçam. Você vai descobrir que cometeu um enorme erro. No momento, nossos sistemas não estão preparados para esse tipo de operação. Isso será na próxima geração, com os raios cósmicos. Eles nos dão esse tipo de facilidade. Trabalhe com isto. Você precisa ensinar essas coisas à sua alma. E então nós iremos mais longe e ensinaremos mais. Veremos o que vem a seguir. Mais detalhes sobre os novos testes de voo. Este é o lançamento da tecnologia. Os brasileiros podem fazer o pagamento diretamente à KFM Brasil. O mesmo com Irã, China e lugares onde a Fundação Cash tem empresas. Os demais pagam diretamente à principal empresa da Fundação Cash na Áustria. Temos 500 lugares disponíveis para esse dia e teremos que dividir os lugares entre os países. Você será conectado por e-mail para receber de nós as informações e procedimentos. Em seguida, você terá que entrar no Zoom para se juntar a nós. Muito em breve mudaremos do Zoom para o Telegram, pois eles oferecem uma condição muito mais flexível. Se recebemos mais de 500 pessoas, então podemos pensar em permitir uma segunda sessão no dia ou semana seguinte. Entre com todos os seus desejos. Faça uma lista do que você quer entender ou se livrar, como ajudar com seu vício. Ou se você quiser viver seu ti em Nova York, você pode entrar com fome para ver se pode se alimentar com a banana. Ou ir ver como é na lua. Pedimos que você não fique mais de uma hora na sala, saia, não tente ficar lá durante das quatro horas, porque queremos permitir que os outros se conectem em diferentes partes do mundo também. Queremos ver que tipo de pressão todas as diferentes pessoas colocam em nosso sistema e aprenderemos com isso. Porque quando você viaja, você está conectado através de links, então você tem que passar pelo nosso sistema. Portanto, será que veríamos muitas das suas almas como luzes vindo através de links? Devemos ver uma estrutura dentro do nosso sistema de como todos vocês estão interagindo. Você pode tentar fazer um esquema com outro buscador de conhecimento para que você vá até eles. Não importa onde eles estejam, você ainda tem que passar pelo sistema central em links. Vocês podem nos dizer como se sentem uns aos outros. Neste dia estaremos testando todas essas coisas, em vez de fazê-lo uma a uma. Se você viu sua melhora no Alzheimer, Parkinson, o que quer que seja, e você caminha um pouco melhor, ou algo aconteceu, você sente o calor, ou o que quer que seja, então entre em contato com a Fundação Cash e nós podemos ir com o procedimento completo usando os médicos. O processamento completo desse tipo de condições não pode ser feito nessas sessões de teste. Estas são para lhe dar uma amostra da tecnologia. O processo vai passo a passo à medida que você aprimora as condições. Em seguida, você passa para o próximo passo. Por exemplo, quando o cérebro ordena o nervo do dedo, então ele passa pelo sistema para ordenar o mesmo nervo e a mesma conexão no dedo do pé. Então ele vai passo a passo. Estas sessões de teste são somente para você ter o gosto que está por vir e quais são as capacidades da nova tecnologia. Nós lhe dissemos que traremos à tona as almas satélites e o sistema de transmutação móvel. Isso faz parte desta estrutura e nos ajudará a ter certeza de que tudo está perfeito quando realmente fizermos isso. Os médicos e nossas equipes ao redor do mundo concordaram em fazer esses testes a um preço acessível para cada buscador de conhecimento ao redor do mundo. Foi assim que chegamos a este preço de pacote padrão. A razão pela qual adicionamos o teste na segunda-feira, dia 19, isso é porque há um grande grupo de 300 iranianos com Parkinson e os faremos juntos como um grupo. Se você conhece um grupo de pessoas com Alzheimer, você pode reunir o grupo e trabalhar com a Fundação Cash. Ou seja, se eles entenderem o trabalho da Fundação Cash, então nós podemos fazer isso. Poderíamos começar com um grupo de 50, então se for bem sucedido, podemos fazer com que os outros se juntem mais tarde. O mesmo se você conhecer um grupo de viciados em drogas. Reúna os grupos e nós faremos um pacote. Vamos monitorar que todos vocês mudem e venham a entender a totalidade. A tecnologia avançou tanto que podemos fazer isso. Nós testamos previamente isto, se você se lembra, quais 100 crianças do orfanato no Irã. As únicas pessoas que não tocamos são as pessoas bonitas ou esquizofrênicas, como vocês chamam, porque isso é uma coisa totalmente diferente. Eles não estão doentes, mas temos que fazer isso sozinhos. Agora temos a facilidade que podemos fazer isso. Depois de conversar com os médicos, os preços cairão drasticamente para os grupos, então mais pessoas podem se dar ao luxo de fazer parte disso. A tecnologia está se desenvolvendo rapidamente. Disseram-me que os novos sistemas estão 80% prontos se os fizermos antes do Natal. Então poderemos trazer um novo jogo, mas temos que fazer os testes para entender todos os parâmetros e depois fazer os ajustes. Venha com uma lista de desejos no dia 16, porque o sistema pode não ter a força para alguns de seus desejos. Muitas pessoas podem estar presas ao mesmo desejo. Então você pode ir para um próximo e levar seu tempo. Se você é um viciado e sente que causou tantos danos a seus pais e família, e você quer mudar, para que você possa alcançá-los e dizer-lhes que lamenta, e dizer, eu não queria lhe fazer mal com as drogas. Eles serão capazes de sentir sua emoção, será? Esta é uma realidade que está sobre nós. Faremos outra sessão em janeiro ou fevereiro para completar os sistemas e depois iremos para a transmutação completa. De certa forma, se você olhar para isso, nós iniciaremos o blueprint da alma e emoção dela. A partir do dia 16 de dezembro isso começa. Vamos ver quantos de seus desejos serão realizados e aqueles que não são, por que não? Então acompanhe o que lhe acontece após a experiência, o que muda, as coisas boas, os problemas ou o que quer que seja. E então em 3 ou 4 semanas você pode reservar para outra sessão em janeiro e fevereiro. Ou se você já viu os benefícios, então em vez de esperar 4 ou 5 anos você pode resolver imediatamente através do processo completo com a fundação e os médicos. Nós não colocamos nenhuma restrição para esses testes. Venha com todas as doenças que você tem e nos conte o que aconteceu. Aqui houve uma discussão não muito clara com um buscador de conhecimento que está preocupado que a igreja ataque Marte. E você pode ouvir o original se quiser. O Sr. Cash disse basicamente que isso depende da extensão da imaginação do buscador de conhecimento. Colocando desta forma, do jeito que estamos indo, não haverá nenhuma igreja. Então como eles poderiam atacar? Olhe para isso logicamente. A igreja existe desde que os aceitemos eles como guardiões da alma do Criador. Então, quando sabemos que o Criador está dentro de nós, por que vocês precisariam da igreja? Vocês compreendem? Ela não pode existir. É como uma regra que eles têm no Irã, o que na verdade é ridículo. Em sua constituição diz que se você comete um crime contra Deus, você pode ser executado por isso. Mas são os mulás que decidem o que Deus é e eles se estabelecem como os guardiões de Deus. Então agora até mesmo Deus tem um guardião, que é o Ayatollah Khamenei do Irã, que pode decidir como representante de Deus que você tem que ser executado. Quando as pessoas se tornarem conhecedoras, rirão desta criação ridícula de um homem que decide estar em tal posição. Então descobriremos que não haverá religião. Então, como eles podem atacar Marte? Nós sabemos como lidar com isso. Vamos lidar com o que eu chamo de idiotas, e esse é o nosso problema. Temos que encontrar uma maneira de o homem entender que o único intermediário entre ele e seu Criador é ele mesmo. É por isso que há sempre um problema quando eu digo, eu sou o Messias. Eles dizem, oh, mas não se pode ser o Messias, blá blá blá. Mas eles não entendem, eu sou o Messias de minha própria alma, de minha fisicalidade. Eu sou o responsável por isso. Agora sei o que tem que fazer. É o mesmo para todos nós. Quando deixamos nossa vida nas mãos de um bando de idiotas, então eles fazem o que quiserem com isso. Quando assumimos o controle da nossa própria vida, então ela toma formas e padrões diferentes. Aos poucos temos que entender que não há ninguém acima de nós, que é a alma de nós. Não há rei, não há hierarquia. Mesmo Deus não vem aqui e diz, eu sou Deus, você tem que fazer o que eu digo. Como diabos esses líderes pensam que podem fazer isso? Como você pode fazer um crime contra Deus, então, e eu decido e eu mato por você por isso? É porque agora eu me tornei Deus? Não permitimos esse tipo de abuso, porque eles nos pressionaram a aceitar o abuso. O buscador de conhecimento diz aqui, isso não faz sentido. O Sr. Cash responde, faz sim sentido. porque nós permitimos que eles fizessem isso. Quantos padres na semana passada foram condenados por abuso de crianças na igreja? E faça a si mesmo uma pergunta: se você realmente acredita na igreja, então Deus estupra seus próprios filhos? Não pergunte mais nada. Deus, que é o Criador de nós, vem e estupra seus próprios filhos? Isso inclui o homem e o resto dos cidadãos do universo. Como essas pessoas, em nome de Deus, podem violar crianças, então? Então agora você pode acrescentar que não há nada chamado fé e religião, a menos que você queira abusar. Então você faz todos os outros acreditarem que é a coisa certa a fazer, porque isso faz parte de sua vida. Faz parte de como você foi educado para acreditar nas coisas. Então você acusa todos os outros que se interpõem no seu caminho. Todas as religiões se juntam contra você se você fizer isso. Nós construímos essas igrejas e mesquitas, construímos estes, o que eu chamo, monstros. O buscador de conhecimento fala aqui: eu não. O Sr. Cash responde: sim, mas seu pai o fez. Ele não colocou um centavo lá na cesta de oferendas? Ao longo da costa italiana, eles construíram tantas igrejas para o pobre pescador. Os padres colocaram o medo neles quando saíam para o mar. Foi assim que conseguiram seu dinheiro. Se eles oferecessem à igreja, então eles se sentiriam seguros. Enquanto eles foram para o mar, o que os padres fizeram com as esposas deixadas sozinhas? Nossos antepassados foram encorajados por medo a dar seu dinheiro à igreja. A lei religiosa iraniana não permite que se execute uma virgem. Então os soldados violam as meninas de 10 a 12 anos para que eles possam colocar uma bala na cabeça delas. Agora você pode entender que a religião não existe. E quantos destes são feitos pelos próprios ayatolás? Porque a garota era muito bonita para perder. A religião não existe mais. Pergunta ao Sr. Cash: você disse que o paciente tem que estar disposto a se curar de seu vício ou de sua doença. Como psicoterapeuta, encontro pessoas que não estão conscientes de sua própria vontade de se agarrar às suas doenças. Por qualquer razão, ou o que elas ganham com isso está em sua própria estrutura de alma. Como a tecnologia pode funcionar com as pessoas? Sr. Cash responde: você está olhando de fora para dentro, enquanto nós olhamos de dentro para fora. Em relação à senhora que poderia caminhar nos primeiros minutos, depois de conversar com os médicos, era óbvio que sua condição era auto-infligida, de dentro para fora. Normalmente os médicos procuram o que está errado por fora, enquanto os psicólogos tentam encontrar o que está errado por dentro. Se você tentar descobrir que emoção foi criada para causar a condição e depois deixar a alma equilibrar essa emoção, seu paciente pode imediatamente caminhar. Os médicos de hoje não têm essas ferramentas para ajudar seus pacientes. Mas se colocássemos um desses sistemas em suas cirurgias, como psicólogo, você se tornaria um deus e as pessoas fariam fila até seu consultório. Pior do que a fila do primeiro McDonald's quando foi aberto em Moscou. Havia milhares de pessoas fazendo fila para entrar. Esta é a beleza das tecnologias, quando você entende e permite que o processo venha de dentro para fora. Então a fisicalidade caminha imediatamente. Como você é médico, você já viu que com pessoas que foram aleijadas na cama por anos, que mesmo que você as ajude, ainda são necessários meses de fisioterapia para mover uma perna, que não se move há muito tempo. Ela se bloqueia e tem que ser destravada lentamente para se mover novamente. Mas como é que as pessoas que passam por nossos processos caminham instantaneamente sem qualquer fisioterapia? O que acontece com elas? Ontem a senhora que caminhou me disse: é como se eu estivesse caminhando nas nuvens. Eu não sinto meu corpo, estou caminhando e andando, mas sinto que não tenho peso. Eu disse: minha querida, isso é porque você está andando no envelope da sua alma. É por isso que você caminha. O corpo não está em condições normais. As pessoas ainda não entendem o que isso significa quando dizemos sua alma se expande. A alma se expande e abrange o corpo. Então é como se você estivesse caminhando dentro de sua alma. As pessoas dizem que parece que elas estão no espaço. Seu corpo se sente tão leve. Há uma interação do envelope e a alma da pessoa com a Terra. É como se estivessem caminhando na Lua. Eles carregam apenas 1/5 do peso. A alma está fazendo um trabalho. Como quando a senhora caminha, Observamos que há uma mudança na camada da luz onde ela caminha, quando ela caminha nesse estado. Já vemos isso muitas vezes. Vemos que eles estão caminhando dentro do campo de sua alma. Quando isso acontece, o cérebro, através da alma, capta a condição e é assim que deve ser. Quando a alma interage, eles caminham facilmente. Esta é uma nova ferramenta no mundo da ciência do conhecimento, e é incrível. Muitas vezes as pessoas no sistema dizem que sentem como se estivessem em um envelope. Sim, porque seu intestino e tudo mais é um sistema dinâmico. Agora essa ferramenta ficará disponível para os médicos. Se você pegar um de seus pacientes que tem um problema como este, então nos conectaremos com ele enquanto você estiver na linha como médico e passaremos pelo processo juntos e veremos como ele muda. Não estamos à procura de médicos na Fundação Cash, mas de psicólogos. Se você é bom em seu trabalho, podemos trazer todos os pacientes até você e você pode monitorá-los da mesma forma que fazemos com os outros médicos. Nós lhe demos uma nova ferramenta e você se tornará como um Deus, porque as pessoas virão com doenças incuráveis e sairão livres. Então, quantas pessoas você acha que eles trarão de volta para você? É um entendimento diferente. O buscador de conhecimento aqui diz: deixe-me ver se entendo esse processo corretamente. Por exemplo, uma pessoa vem e diz que quer ser aliviada de seu vício. Após algumas perguntas, juntos entendemos se essa é a verdadeira intenção a partir de sua alma? Sr. Cash diz: não importa se é a sua real intenção ou não. Agora isso é irrelevante. Porque, como você vê, eles mentiram tanto para si mesmos, a condição de sua emoção os levou a contar tantas mentiras para si mesmos, que não conseguem diferenciar a diferença entre uma mentira e o que é a verdade, em uma parte diferente da sua emoção. O buscador de conhecimento diz: exatamente, é aí que eu vejo uma lacuna. Eles não entendem o que sentem sobre si mesmos, se é uma verdade ou uma mentira. Sr. Cash diz: com esse sistema, você não tem essa preocupação, porque a alma vai e equilibra tudo. Não se faz mentira para as diferentes partes da emoção, para satisfazer a outra parte. Eles podem dizer: eu tomo drogas porque não consigo me livrar da dor, mas eles não dizem: eu tomo drogas porque meus pais me machucam. Ou eu não suporto meu pai desta maneira, então eu as tomo. Quantas desculpas já ouvimos de pessoas que tomam drogas diferentes? Mas com esse sistema não há desculpas. Não se pode mentir para se esconder atrás de uma mentira. O que acontece quando o pai, que costumava me torturar, morre? Agora eu ainda tenho que fumar maconha ou fumar cocaína? É de fora, criando a emoção de dentro. Com a nova tecnologia, criamos uma emoção de dentro, que equilibra fora todas as emoções. Então a fisicalidade de fora não tem necessidade das drogas mais. O Sr. Ketch aqui repete uma história que ele contou antes sobre um paquistanês que era viciado em maconha e cocaína, que ele disse que estava usando por causa da sua paralisia. Mas na verdade, a verdadeira razão foi porque seu pai morreu quando ele tinha 19 anos de idade e ele não conseguia lidar com o fato de estar sem seu pai. Ele estava tomando as drogas para satisfazer a emoção da morte de seu pai. Ele não podia aceitar. É preciso fazer a cura de dentro para fora. Então ninguém pode mentir para ninguém. Enquanto de fora para dentro, mentem muito um para o outro. O Sr. Cash aqui pediu-lhe que se juntasse, pediu a essa pessoa, essa psicoterapeuta, para se juntar a nós. Ela disse que era de Israel, e o Sr. Cash disse que estamos fazendo muito trabalho em Israel e que ele tem muitos primos lá. Eles querem negociar a paz entre Israel e o Irã. Pergunta ao Sr. Cash: você disse anteriormente que o vício sexual não poderia ser abordado, pois está ligado à sobrevivência da espécie. O que mudou agora? O que mudou agora que ele também pode ser equilibrado? Sr. Cash responde: nada mudou. Nós testamos isso e agora podemos configurar nossos sistemas para trabalhar com isso. Este é um vício psicossomático e vemos um processo para ele. Isso pode ser feito. Nossos técnicos fizeram uma bela mudança neste novo sistema. O vício do jogo é um dos mais fáceis de superar. O buscador de conhecimento criou aqui, fala que ela diz que criou um dispositivo de energia e observou campos eletromagnéticos na mesa de madeira sobre o qual o dispositivo é colocado. Ela está recebendo leituras de voltagem em um medidor. Anteriormente, o Sr. Cash ensinou que um ímã para plástico e madeira pode ser feito. Sr. Cash respondeu: Temos que ver primeiro o sistema que você construiu. Temos que ter uma imagem do sistema. A mesa, por si, só reúne energia. Mas como você a drena? Mas temos que ver o sistema. O Rick aqui fala: Eu medi campos ao redor de uma caixa de gancho. Sr. Cash diz: Há uma diferença entre tensão e corrente. Muitas pessoas medem a voltagem, mas depois descobrem que não há corrente. Então a pergunta é: você pode torná-lo utilizável em qualquer forma? A voltagem é como a diferença na altura de uma cachoeira. Mesmo que a altura seja grande, se a água secou toda, não haverá queda de água e, portanto, não será gerada corrente elétrica. A queda de água se torna corrente. Você pode ter tensão sem ter corrente elétrica, que não tem qualquer utilidade assim. No mundo da tecnologia do plasma, existe uma técnica na qual você pode mudar a voltagem corrente, e eu estou me esforçando para ensinar isso à nossa equipe aqui em Linz. Isso não pode ser feito no estado em que se encontra a matéria. É impossível. Entretanto, nós podemos ver isso acontecendo no estado da matéria, mas não entendemos isso. Você chama isso de alcalino e acidez. Se você for ao ponto extremo da acidez, ela se torna alcalina. No mundo do plasma, se você for ao ponto extremo da tensão, então muda para se tornar corrente. Mas você tem que entender o conhecimento. De certa forma, você fecha o loop, que não há altura e o que quer que esteja lá começa a se mover, que é o campo. A eletricidade estática vem da energia do meio ambiente. Ela utilizou a energia que já existe no meio ambiente. A faísca, na verdade, vem da energia ao redor do meio ambiente. E está tentando obter dentro daquela área, porque não há energia dentro daquela área. É assim que se obtém essa centelha. É como estourar um balão. Você cria um vácuo dentro da área, perdão, e a energia fora está tentando entrar. Enquanto segura o vácuo, então ele estoura como um balão. Ensinando como o oxigênio é a força principal para criar campos magnéticos e a energia do corpo. Rick diz: Algo especial sobre os ímãs de madeira e plástico que você já mostrou antes? Na verdade, acho que foi no workshop Kids de crianças. Sr. Cash diz: Eu fiz isso há 15 anos. Eu queria mostrar para que você pode converter energia e que você pode usar o plástico para mover metais. É o mesmo que fazer aço inoxidável para não ser magnético. Ao confundir os átomos, você dita o que você quer que ele faça. É como quando você faz a ovelha, chefe, andar por uma linha. Você confunde o resto das ovelhas e elas seguem para onde você quer que elas vão. Se você deixa as ovelhas por conta própria, então elas vão em todos os sentidos. O aço inoxidável, que é o mesmo que o ferro, é feito deste modo. Eles os extrudam e dobram, e isso confunde os átomos de modo que eles não são mais metal, mas eles são de metal. De certa forma, eles não são mais magnéticos. Eu uso ímãs de uma maneira muito específica. Utilizo ímãs extremamente fortes e faço um movimento para que ele faça um movimento plástico. Nem todos os plásticos se movem assim com ímãs. Isso depende da construção do plástico. Eu utilizo plásticos que coletivamente têm a combinação química mais próxima do ferro. No aminoácido, corren, como a gente chama, que seria o COHN, você tem carbono a 12, mais hidrogênio a 1, que faz 13. Depois você tem oxigênio a 16, junto isso chega a 29. Em seguida, se for azotópico, você tem um nitrogênio próximo a cerca de 42 e 43. Então você tem que ir de 42 para cerca de 56, que é o ferro. Portanto, você só precisa de um carbono oxigenado adicional e o outro. É assim que os campos magnéticos são criados em nosso corpo. Você tem o aminoácido e depois o oxigênio, que dependendo do isótopo é de cerca de 40 a 41. Com o oxigênio do ar, ele se torna próximo a cerca de 56, e isso interage com o campo magnético da Terra e cria condição de plasma para se manter na alma. É tudo dinâmico, está tudo em movimento. O oxigênio que absorvemos dita a força de nível do ferro que podemos criar em nosso corpo. Está próximo a 56, para que possa interagir com o campo magnético da Terra. E isso se torna um gerador de energia em nosso corpo. Criamos a maior parte da nossa energia a partir do fluxo de nosso sangue. Quando envelhecemos, o consumo de oxigênio através do fluxo sanguíneo muda, e isso muda nossas características físicas, nossas aparências. O oxigênio em interação com o aminoácido é necessário para criar a força do plasma perto o suficiente para o ferro. O ferro é ligado à hemoglobina e, devido ao ângulo de movimento com o ferro, cria um dinamismo para gerar energia através do seu movimento dos campos no sangue. Este, por sua vez, tem a força para interagir com a alma. Você tem o sangue com seu campo magnético fluindo ao redor de sua alma, através do crânio, e este contém a alma dentro dele. Eles fazem a mesma coisa no sistema tokamak. Eles geram um campo magnético ao redor de um plasma no núcleo interno. A alma permanece presa ao corpo, porque a maioria dos campos magnéticos criados pelo sangue está embaixo dele, e nossos órgãos e nosso coração. À medida que envelhecemos, tendemos a nos curvar para a frente a fim de cortar o espaço entre a alma e o coração. De certa forma, tendemos a nos curvar para dar mais energia à alma, e isso se torna um ponto de morte. Se você ingerir oxigênio suficiente, então poderá se manter mais ereto. Quando você pratica esporte, você aumenta sua ingestão de oxigênio. Como o oxigênio dita a força do campo magnético do ferro no sangue, e o oxigênio interage com o aminoácido para trazer a força do campo do plasma do corpo para perto do ferro. Desta forma, você mantém a força de campo nos níveis normais e eles não diminuem ou o aproximam da separação da fisicalidade. Tudo isso junto em interação com a circulação e os campos magnéticos da Terra dita nosso nível de energia, emoção e tudo mais que vem com o sangue do homem. O corpo usa esta energia novamente no cérebro para criar a corrente elétrica no sistema neural. O fluxo do campo no sangue pelo oxigênio em interação com ele mesmo e a condição específica das células do cérebro gera eletricidade, que precisamos para trabalhar nossos braços através do sistema neural. De certa forma, o oxigênio se torna um sistema de elementos ou tecnologia do corpo. Tudo funciona devido à oxigenação do ar que absorvemos como um plasma energético. Isto interage com o plasma de ganho de aminoácido, que é parte de nós mesmos. Isto então leva à criação da corrente elétrica que nosso sistema neural necessita. A interação do sistema neural com os campos magnéticos que fluem no sangue novamente leva à criação do cálcio, que é necessário para que cada célula funcione. Na tabela periódica, o cálcio está no mesmo nível que o potássio e o sódio. Esta conexão interna lhes permite criar a força de campo de 56 para o ferro, o que permite assim a solidificação. É por isso que nossos ossos são sólidos. O sistema é muito bem configurado. O oxigênio que respiramos dita a geração dos campos magnéticos através do ferro e aminoácido, e a diferença de campo entre os dois, que cria a circulação do sangue e não do coração, como fomos ensinados. O coração é um coletor das energias e quando se libera elas, nós vemos se movimentar. Mas, na verdade, todo o movimento vem da interação da hemoglobina e do aminoácido com o conteúdo de oxigênio e ferro do sangue. Isso se repete constantemente com o batimento cardíaco. Não está claro, mas ele repetiu novamente sobre oxigênio aqui, aminoácido e ferro criando os campos magnéticos no corpo. Ele gera uma corrente para que o sistema neural funcione. O sistema neural e o sangue interagem para levar à criação das células de acordo com a posição, força e a dimensão dos vasos sanguíneos no sistema neural. É por isso que vemos artérias maiores no tronco principal do corpo, porque elas criam um enorme campo magnético para que elas possam criar órgãos e que precisam de campos mais fortes. Quando chegamos às extremidades e dedos, o tamanho dos vasos sanguíneos diminui. Vemos a mesma estrutura no sistema neural. Uma leva à criação da vida da outra. Então, a interação entre os dois leva à criação de células de acordo com a salinidade e quanto cálcio é necessário para criar cada célula. O mundo da criação neste planeta é incrível, se você entender o processo. Pergunta ao Sr. Cash. Sabemos que a energia da alma é enorme. Pode um homem sacrificar sua alma e espírito e nunca existir em nenhuma dimensão e dar essa energia a todas as pessoas que da Terra para elevar a alma e o espírito da humanidade como quando uma estrela explode? Sr. Cash responde, presumivelmente, se você pode. Mas será que a força da alma que você tenta doar ou sacrificar corresponde à força do resto da alma da humanidade? Este é um dos maiores problemas. É como se você fosse um estádio com 100 mil pessoas, mas você não sente nenhuma emoção por nenhuma dessas pessoas. Então você caminha para fora e se apaixona por alguém na rua. É porque seus campos de força se combinam, enquanto no estádio não houve sequer uma combinação. Você se apaixona quando os campos de força combinam. E depois de alguns anos, porque comemos alimentos diferentes e as forças de campo mudam, então você desapaixona. É simples assim. Então você tem que descobrir se sua alma combina com o resto da energia da humanidade. Mesmo sendo um plasma em uma coleção de todos os campos, dizemos que se pode levar um cavalo até a água, mas não se pode obrigá-lo a beber. Você pode dar tudo a alguém, mas se não houver um receptor, não funciona. Então os campos de sua alma continuarão a viajar para outros lugares e dimensões até encontrar uma combinação. Isso pode ser em outra galáxia. Você pode ter tido um bom desejo, mas não havia ninguém para consumir sua energia neste planeta. As pessoas da Argentina podem pagar o escritório do Brasil. Em breve, a Fundação Cash deverá ter um escritório no Uruguai. Se você estiver no México, não pode ir para o escritório mexicano em Tijuana. A operação no México está sob a Mark Rae, que é a parte da Bolsa de Valores americana. A América do Sul pode ir para o Brasil até que o escritório do Uruguai abra, então eles podem escolher. Pergunta ao Sr. Cash: como você define um pensamento humano? O Sr. Cash responde: é tudo interação de campos. Para mim, tudo é muita compreensão de como as coisas interagem umas com as outras. Isso é tudo. Pergunta ao Sr. Cash: quando a alma se eleva e as células se abrem, o corpo físico começa a se tornar transparente nesse processo? E é o mesmo quando você acorda durante o sono, bem acordado, voando sob uma bela luz, ainda consciente que está dormindo fisicamente em sua cama? Isso cria a condensação que você disse, porque os campos de fricção da alma e do espírito são semelhantes ao Sol e à Terra? Sr. Cash responde: sim, nós sempre temos isso. A aura da cabeça é muito diferente da aura do corpo. Normalmente, se você pode detectar e observar a aura e defini-la, então você pode explicar claramente o padrão psicológico da pessoa. Os cientistas russos têm trabalhado muito nisso. Você pode ler alguns de seus trabalhos, mas eles se perderam ou se desviaram, em vez de ir diretamente para dentro disso. O Ocidente não tem feito muita pesquisa sobre isso. Eles fizeram muitas pesquisas sobre esse tipo de coisa na União Soviética, durante o tempo do comunismo. Eles tentaram controlar o homem através da psicologia. Quando eles não conseguiam controlar, eles os colocavam em hospitais psiquiátricos e não importava se você era um professor, general ou o que quer que fosse. Se você não se encaixava, você se tornava um psicótico. Os espelhos nano-revestidos na loja da Fundação Cash são incrivelmente poderosos. Normalmente não consigo sentir energia fluindo, mas com este eu consigo. Uau, é maravilhoso, disse aqui essa buscadora de conhecimento. O Sr. Cash continua: esses espelhos se tornaram muito úteis durante o processo de transmutação. Pergunta ao Sr. Cash: existe uma relação entre a fé Bahá'í e os ensinamentos dos campos do plasma e do únicos? Sr. Cash responde: na verdade, não. Atualmente, a fé Bahá'í perdeu seu rumo. Eles se tornaram mais materialistas e mais rápidos do que os cristãos, judeus e outras religiões. Eles ficaram sob a hipocrisia de tomar sua própria dimensão. Os verdadeiros ensinamentos de Bahá'u'lláh, abençoado seja o seu nome, não estão lá. Eles nunca o entenderam. O Sr. Cash aqui nunca ouviu falar de Mark Rodin, que foi citado pelo Rick, nesse momento do ensinamento. Pergunta ao Sr. Cash: o que acontece se eu adormecer durante uma sessão reservada no dia 16 de dezembro? O Sr. Cash responde: tenho uma boa soneca. Mesmo que você possa adormecer fisicamente, a alma ainda está ativa. Muitas pessoas adormecem no sistema de voo, mas quando você lhes pergunta mais, você entende que eles estiveram em algum lugar e fizeram alguma coisa. Dormir é o trabalho da fisicalidade. A alma não dorme. Se a alma dorme, você está morto. Pergunta ao Sr. Cash: como você se conecta com a comunidade universal? Você usa uma tecnologia? Sr. Cash responde: para mim, eu não uso tecnologia. Eu sei como fazer. Mas para você, eu não sei como você faz. É uma das coisas mais simples de se fazer. Você tem que estar ciente do tempo e do espaço. Mas você tem que entender: não há tempo e não há espaço. Então você dita. Um rio não existe até que as gotas de água sejam coletadas para fazer esse rio. Então ele tem energia e tem um tempo, um lugar e um espaço. É assim que você reúne as gotas para criar esse tempo e espaço. E esse é o ethos da vida no universo. Uma estrela não existe até que elementos suficientes de campos e energias sejam reunidos e sua interação leva à criação de uma estrela. Então assim a vida existe. É o mesmo com a criação da vida no ventre da mãe. É preciso aprender a reunir os campos em uma determinada configuração e nesse momento cria-se o espaço e o tempo para isso. Como eu disse, esse tempo há tempo zero e espaço zero. Então você pode estar em qualquer lugar do universo. Isso faz parte do que fazemos nas unidades de aprimoramento, quando as ajustamos para viagens espaciais. É por isso que sempre usamos duas unidades, não apenas uma. Quando duas unidades estão em transição entre si, você cria o espaço nesse tempo e nesse ponto você cria o tempo. Então você pode posicionar uma delas para estar na Lua. Você desvia uma unidade em transição de uma para outra. É assim que nós o trazemos de volta, desviando-o para uma terceira posição. Essa terceira posição está ligada a você, à dimensão de sua alma, aos seus desejos e à compreensão da alma da Lua. É uma coisa muito, muito simples, mas depois você cria aquela Lua e você cria aquela energia. Um dos buscadores de conhecimento no sistema disse que podia tocar a areia e apanhar pedras na Lua. Na verdade, era a alma tentando criar a dimensão da fisicalidade. Nessa dimensão, nós lhe demos algo para colocar as pedras. Mas para retirar as pedras do nosso lado, você tem que criar a alma da Lua em nosso sistema. Você precisa criar duas coisas: a inércia, ou espírito, né, que é a alma da fisicalidade, e a gravidade, que é a interação dos campos, ou, na verdade, a alma de um planeta. Entendemos plenamente este conhecimento, é por isso que podemos manipulá-lo, se eu quisesse. Em um ensino de quinta-feira, por exemplo, eu poderia bloquear parte do sistema, então nenhum de vocês pode imaginar fisicamente e todos vocês estarão suspensos no sentimento emocional. Isso significa que seríamos um campo emocional pendurado no espaço? Sr. Cash continua. Por favor, junte-se a nós na sexta-feira, dia 16 de dezembro, para o voo de Natal. Se você tiver outras condições, você pode se juntar a nós na segunda-feira, dia 19, se necessário. Podemos estender isso. Estamos respondendo ao que você nos pediu para fazer. E tecnologicamente, agora é possível fazer isso. Venha com uma lista de desejos, do que você deseja para si mesmo. Este é um voo de teste e prova, para provar. Se você vê que pode ser feito, então você pode se inscrever conosco para o processo completo. Muito obrigado e nos vemos na próxima semana. Este é o fim desse índice rápido do workshop de buscadores de conhecimento número 461.